Salvador, muito boa tarde, é o 35489. Informação, Zulu. E o Trip 5489, ainda não temos aqui seu plano sistema, gentileza, destino e nível. É ONU 40, Vitória da Conquista. ONU 40, Serra Bravo, Quebec, Vitor, aguarda a estágio. Me escuta. Trip 5489, confirme o horário do plano. É 05 da próxima. 05 da próxima, gente. Trip 5-6-6 da, tá na escuta? Tá na escuta, senhor, prossiga. Ok, informações que a gente tem aqui agora, que as condições de Aracaju degradaram mais. E teto de 500 pés, visibilidade de 1.500 metros, ok? Então, 3566 decide aguardar as melhores condições lá de Aracaju, senhor. Ok, confirme, então vai retornar agora pro pátio? Ativo. Ok, vai passar a escuta da torre aí pra seu táxi aí, normalmente, ingressando via pista e vai chamar normalmente após, ok? Torre agora é 18:30. Com a 602, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, ajuste 1.012, reduzindo para 180. Tem 1.012 para 2.000, reduzindo 80. Retornar via para o pátio, está 3.560. Sou Salvador, boa tarde, Tetan 3192, aproximação final e ILS Yankee. 3192, vento 240 graus, 10 nós, sem chuva sobre o campo. O ajuste 10, 12, reporte baixado e travado. Portada baixada e travada, centro das condições, Tetan 3192. Estelar na minha escuta. India Alpha Golf 230, na sua escuta, estelar. Será o 350, aguarda. É, que aguarda. Salo Salvador, gol 1600, centro da Zulu, autorização Natal, por gentileza. 600 para Natal, nível de voo ser coordenado 370, guarda instante para cópia. Aguardando 37 Natal, gol no 600. Paulo Salvador, TAM 3834, portão 1, pushback treinamento. Portão 1 autorizado, chama para o táxi, 3834. Autorizado, 3834. 192, solo aos 37, táxi à sua esquerda, mantenha táxi aí antes de ingressar na Alfa e chame 121 décimo 9. Livre esquerda, 12119 antes de ingressar na Alfa, TAM 3192. Torre 183. Torre, muito bom dia, Web Gente 6702, passou externa da 28, mais travado. Tô na eco. 3192, boa tarde, após passagem do azul, taxiando via Alfa, vai prosseguir seu táxi pela mesma taxiway, após vai chamar antes da Juliette para ingresso parte principal. Certo, agora a aeronave da azul, segue via Alfa, mantém posição antes da Juliette, TAM 3192. Eu tô indo Juliette ingressar na perna do vento, pela direita, base pela direita da 17. Que negativo no momento, temos tráfego em aproximação final da pista 28, caso de arremetida vai complicar aí. É, afirmativo. Tá mantendo a frente, tá bom. É bastante. É, o gol 806, meu amigo, nós estamos aqui na posição 7, 230 Aracaju, por gentileza. Só para confirmar, a pista 28 estamos operando em toda extensão. Sim, por gentileza, boa noite, 06. Confirmo, por gentileza, estamos operando em toda extensão da 28? Estimativo, toda extensão. Agora informo que em Aracaju as condições meteorológicas estão 500 de teto, 500 pés. E visibilidade de 1500 metros, ou seja, abaixo dos mínimos. Ok, ciente, boa noite, 06. A perna do vento pela direita da 17, aguardando para efetuar o cruzamento da final do 10. Ciente, Juliette. Eu mando o Vitorinho de Juliette, está livre, prosseguir circuito pela direita e forma pronto para girar a base. Quem é, Juliette? Está informe, liberando via Taxi Fox. Ok, esse é o táxi de pista e vou informar liberando via Fox do TAP 3566. Vai manter pronto, atingir 2000 pés, após curva à direita, saída Aron, transição Melim, controle em 119.8, transponder 5530. Ciente, atualizado, 310 Maceió, via Perito 50, decolada 28, até o Proter 2000, após cor direita, na saída Aron, transição Melim, controle Salvador, 198, gol 1994, confirma transponder? 5530. 5530, 7924. Solo Salvador, TAM 3234, táxi, POB 85, 3:50, alterna Teresina. 85, 3:50 Teresina, sente, prossegue seu táxi via Índia e vai aguardar na Alfa antes da Juliette, permitindo a entrada do Airbus 320 no portão 2. Sente Índia, Alfa aguarda antes da Juliette, dando passagem ao 320 que vai pro 2, 3834. 3373 da TAM para Senha Bravo Tango Charlie, comando a Tuba. 220. Pensando na final, baixou e travou, Juliette. Livre pouso, 240 graus, 12 nós. 3, vai chamar para ingresso, parte principal. Pode ingressar na Juliette, o 3192. Estimativo, ingressa Juliette, portão número 2. Juliette pro 023192. Prossegue o táxi agora via Alfa, ingressa na Kilo, via taxia via parte 3 e chama o solo 1219. Alfa Kilo, via Baixo 3, 1219, está feito melhor. Vitor Índia Juliette, Solas 4-2, backtrack autorizado, informe pista livre. Salvador, tá 3566. Tio 3566, retornando ao pátio, ingressa próxima à esquerda, taxiway Kilo, no pátio 3, vai chamar para ingresso ao pátio principal. Ok, Alfa, primeira esquerda Kilo, pátio 3, chamar para o pátio principal, tá 3566. 3834, observar a nave da companhia, ingressará no pátio 3, a nave à sua frente. Quando a mesma livrar a taxiway Alpha, está livre para seguir pela mesma taxiway até a Golf. Pode esperar 28, chama 1830 a torre, está lá na minha escuta. Sente após o Airbus ingressando no pátio 3, prossegue para o ponto de espera da 28, torre 283, TAM 3834. 702 ingressa, pátio principal, portão 9. Voo no 600, cópia. Copia, o 600. Autorizado para Natal, nível 370, via Upper Zulu no 0. Decola da 28, mantém pro até atingir 2000 pés. Após curva à direita, Cedaron, transição Zipar. Controle em 119.8, transponder 5527. Ok, autorizado nível 370 pelo Upper Zulu 10. Decola da 28, mantém pro até 2000 pés. Após curva à direita, proa de Aron. Aron, Zipar é a saída, 1198, o controle 5527, o transponder do gol no 600. Afirmativo, chame para push no portão 612. Repatarei push, 612, gol no 600. Solo, Salvador, gol no 394, o 380 para o Galeão, por favor. Gol no 394, 380, Galeão. Afirma, se tiver outro aí, já copia também. A gente vai coordenar com vocês nesse estão 380, algum instante. Ok. Solo, Elta, 3566, o 3 para o pátio principal. 3566, mantém a posição, qual a distante para a definição do gate pela esfera? Gente, aguarda, Elta, 3566. Foi autorizado para o portão 4 novamente. Retorna para o 4, tá 3566. Azul 4089, livre decolagem, 250 graus, 109. Livre decolagem, 4089. Salvador, boa tarde, 3834, aproximando o ponto de espera da 28, pronto. E 34, livre ingresso, pistão 28, aguarde a autorização da colagem. Alinha na 28, 3834. Azul 4089, decolado aos 45, controle 119.8, bom voo. 98-4089. Controle, boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, contato radar, suba ao nível 360. Saída Gole, Eval, Eutz. 360, Gole, Eval, Eutz. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 6320, sem informação Zulu. Terra 6320, sem identificação, chegada Cari, desse motel nível 070. Chegada Cari, cruzando 250, descendo para 70, 6320. Solo, Salvador, gol 1924, pushback acionamento. 230. Camarada 924. Para o pushback acionamento, no 612, gol 1600. 612 autorizado, chama para o táxi. Chamaré. O TAN 3373, cópia. Cópia. 3373 autorizado para Comandatuba, nível 220, via Golf 677, decola da pista 28, mantém proa até atingir 2000 pés, após curva à esquerda, saída Gole, Eval, pós-direto Ilhéus, o controle em 119.8, transponder 5533. Autorizado Comandatuba 2520, Golf 1722. Agora é mal, Miguel, 5933. Estimativa 5533, correto, vai chamar para o posto de acionamento, portão 10. Vai estar pronto para o posto de acionamento, portão 10. 10 autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. 1834, de coluna, se escuta na Momo, está cruzando 2000. 3834, contato radar, suba ao nível 370, saída Momo, transição frente. Gente, é o 370, Momo, transição frente, 3834. Trip 5489, cópia. 1589. Trip 5489, autorizado para conquista, nível 140 direto, decola da 28, mantém pro até atingir 2000 pés. Após curva esquerda, saída Gole, Eval, pós-direto, controle em 119.8, transponder 5542. 540, conforme, vitória da conquista, DCT, decola da 28, após desvio, curva esquerda, saída Gole, transição Eval, DCT, vitória da conquista. Controle 119.8, acionando 5548, transponder trip 5489. Estimativo correto, vai chamar para pushback e acionar o trip. Não, 54. Gol 1394, cópia. Prossiga. Gol 1394, autorizado para o Galeão, nível 380, via peso 14, decola da pista 28, mantém pronto atingir 2000 pés, após curva à esquerda, saída Gole, Eval, após direto posição CRAT, frequência do controle em 119.8, transponder 5531. Autorizado para o Galeão, nível 380, via peso 14, decola 28, mantém a proa até 2000, curva na esquerda, Gole Eval, depois direto CRAT, aciona 5031 e controle 198 para o Gol 394. Transponda 5531. 5531, Gol 394. Afirmo, chame para puxa acionamento, portão 11. Chama agora pronto. Falo, Salvador, Gol 1333. Bono 333, boa tarde para São Paulo, Congonhas, nível 360, será coordenado ou guarda estante? Aguardando, boa tarde. Será que é o cliente, vai descer para 1500, que contará através do aeroporto. Gol 1600 acionado, PLB 148, 2,59 de autonomia alterna, Maceió, para o táxi. 48, 2:59, alterna do Maceió, ciente, prossegue seu táxi via táxi Juliette, Alfa e Golf, ponto esperado 28, chamar a torre em 1813, até lá na minha escuta. Juliette, Alfa e Golf, quando pronto, ponto esperado 28, torre 183, gol 1600. Para o táxi, o Gol 1924, está com 158 a bordo, 12h54 de autonomia, alternando Salvador. Sente Gol 1924, prosseguirá seu táxi via Índia, Alfa e Golf. Não pode esperar da 28 e chamar a torre em 1-18-3. Até lá na minha escuta, o Gol 1924. Índia, Alfa e Golf, até lá na sua escuta, alternando para 283, 924, boa. Salvador, tá 3373 para o táxi, 59 a bordo, 325 Salvador. 59 a bordo, 325 Antena Salvador. Prosseguirá seu táxi via Juliette Alfa Golf. Ponte esperada Golf, chamará a torre em 1-18-3. Até lá na minha escuta. É, será o número 3 para decolar. Sim, Juliette Alfa Golf, ponte espera 118-3, até lá na escuta, o 3373. Uno 333, cópia. Obrigado. Aprovado para São Paulo, Congonhas, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da 28, mantenha a prota atinge 2000 pés, após curva esquerda, sai da gole, eval, após direto posição sagaz. Frequência do controle em 119.8, aciona 5543. Uno 333, autorizado São Paulo, nível 360, pela Upper Whisky 58, decolagem pista 28, mantém a proa até 2000 pés, após curva esquerda, saída gole, após direto central, sagaz, controle 59.8, transponder 5.4.6. Afirmativo, gole eval sagaz, vai chamar para posicionamento, portão 8. Vai chamar, obrigado. 190, descendo para 070. Pelo 6320, autorizado 2000 pés via CAR e ajuste 1011. Autorizado 2000 via CAR, ajuste 1011, chanel 6380. Gol 1600, se aproximando pronto do ponto de espera da 28. Gol 1600, autorizado o ingresso, decolagem pista 28, 250 graus, 10 mas. Livre ingresso e decolagem, cabeceira 28, Gol 1600. Iniciando o Gol 1600. Tony Salvador, boa tarde, é 3193, ação, informação, Solu. Da 2193, sendo identificação, chegada de PIT, se mantém a nível 070. Identificou da 070, tá 3193. Salvador Kilo Quebec Serra, mantenha 1500 pés, ingresso pelo corredor Vera Cruz, reporte através de Paris. Doutora Paris, Quebec Serra. 3193, pode voar antes, já. Afirmo, chegada e pitch na pro adianto, tá 3193. Corrigindo, pode voar e pitch? Controle, o gol 1600 de Colosso, da presente, curva direita, evitar formação. Ciente do desvio. Poxa, evitando curva à direita, evitando, evitando desvio bom, 600. Tan 3566 e Gol 1806, aeronaves com destino a Aracaju, formo condições ainda permanecem em Aracaju, teto de 500 pés, 500 pés, visibilidade 1500 metros, chuva moderada e névoa úmida. Tá maravilhoso então, bom pra assistir televisão, né? Bom, 1806. Legal, uma praiazinha lá, tá ótimo hoje. Tan 3566, 5489, pushback e acionamento. O 14 autorizado, chamar o táxi. 4 Controle Salvador, Xanai 6320. Na 6320, prossiga. 6320, necessita encurtar um pouco pro ar Usan da presente devido a informações. Fechou na 6320, vou na pro de Usan, ILS está autorizado, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportará estabilizado 6320. Solo Golo 394, 1-1, pushback acionamento. Livre, chama pro táxi, segundo 394. Salvador, tá 3373. 3373, livre ingresso, pista 28, aguarde para decolagem. Livre ingresso, aguardando 3373. 1924, decolada 1700, chame controle 1919, 18, bom voo. Boa noite.